Capítulo 64. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Deus, ouve minha queixa. Protege-me das ameaças de meus inimigos. Esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes. Atacam de repente sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína. E todos que os virem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão. Proclamarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. E os que têm coração íntegro o louvarão.